pensa, cara, quer saber? Eu não passo de você. Não se lembra do que te fez esquecer. Então para, para. Não vê os motivos que nos separam. Olha nossa dívida, tá cada dia mais cara. E aí, vamos acertar? Vai encarar, vai encarar. Então deixa esses seus conceitos individuais pra lá. É nova era, sangue. É hora de meditar, meditar. A honestidade é a base da nova forma de pensar. A consciência é o único meio de verdade se encontrar. Entre o corpo e o espírito não pode haver distância. Entre o céu e o inferno plantamos nossa ignorância. E cadê, cadê a nossa importância? Está na linha, a linha é que está torta. A reta está na volta oposta, você aposta. Temos tudo em comum, é só questão de admitir. Unidade é construir e dividir, é meditar e evoluir. Eu não vou ser um irmão, eu sou o teu irmão. Independente da sua vontade, eu sou sua metade. Pois é nova geração, é tempo de unidade. Pois é outra estação, é tempo de verdade. Eu sou teu irmão, mas veja bem, não me queiras mal e nem bem sem que eu lhe queira também. Sem equilíbrio não se deve sentir algo por alguém. Eu sei, todo mundo sofre, alguns até enlouquecem. Só não é justo um descontar no outro. O tempo não esquece. Equilibradamente podemos nos amparar. Na medida do merecimento podemos nos adiantar. Sangue, fica ligado. No ciclo da vida ninguém morre, recomeça do passado. Não existem escolhidos e nem salvos, existem enganados. No caminho da igualdade estamos todos condenados. Nossa espécie não evolui sem o nosso princípio. Junto, junto, então vamos raciocinar sobre esse assunto. Chegou o momento de assumir e carregar o próprio fardo. Pega o teu, o tempo precisa girar contra o nosso atraso. Eu não vou ser um irmão, eu sou o teu irmão. Independente da sua vontade, eu sou sua metade. Pois é nova geração, é tempo de unidade. Pois é outra estação, é tempo de verdade. Quantas coisas boas não acontecem por causa da ambição, por causa do egoísmo, do ódio e principalmente da traição. Quantas coisas boas não acontecem por causa da arrogância, por causa da inveja, da mentira e da insistente ignorância. Quantas coisas boas não acontecem por causa da estupidez, por causa da hipocrisia, da ilusão e do medo que rouba nossa lucidez. Quantas coisas boas não acontecem porque acovardamos. Quantos prejuízos porque queremos ser amados e não amamos. Quantos, quantos prejuízos pelos nossos caminhos. Sangue, ninguém se completa sozinho. Todo pássaro tem seu ninho, toda mão sabe fazer carinho. Quantos, quantos prejuízos pelos nossos caminhos. Então, o que vale a vida sem a noção dela mesmo? numa só razão. Eu sei que falta isso. Fazer o quê? Paciência, paciência. Eu digo que o tempo ajusta qualquer diferença. Ele nos mostra o avanço da mentira e seus degraus. Aponta a escada da escalada que nos tem causado tanto mal. O tempo nos convoca para reconstruirmos nossa vida. Ajustamos o eixo que nos equilibra na mesma ida. Se você quiser, eu sou a teoria e você a prática. O resultado a gente racha, o que você acha? Pode me ensinar a cantar, que eu te ensino a pensar. Mas não me ensina a mentir, que mentira eu não vou falar. Eu não quero seguir só, só levar ao nada. Quero andar no compasso da única caminhada. No vai e vem das duas pernas da mesma estrada. Conhecer os extremos que sempre imaginamos. Aliviarmos o peso que há muito carregamos. Olha aí, a vida tá em